O crime é o crime, eu não posso negar, negar. Tem irmão na correria, eu vejo não tá fácil. E o jogo deles é muito complicado, eles tão se arriscando. Todo dia é foda, vejo que nada muda, pode crer, aí é roça. O tempo vai passando e eu observando os manos que tão se metendo em muitas roubadas. Muitos querem sim fugir dessa parada. Os manos tão passando por várias tretas. Eu sei que é embaçado viver assim. Quem mora na favela não pode ter muitos dias felizes. Os homens tão correndo e os manos se escondendo. Eu sei é embaçado, você pode levar tiro e assim morrer. Pronto, ninguém mais lembra de você. É, mano, a vida é assim. Se você não se cuidar, você pode virar pó. E mesmo assim, ninguém terá dó. Não queira entrar no caminho errado, você verá um mundo diferente, totalmente aterrorizado. Quem dizer que isto é mentira já está no mundo da ilusão. Pode crer, use a cabeça pra viver. Mais tempo, meu irmão, aproveite bem sua vida pra viver. Bem perto de sua família, mas como eu sei que tem mano que não sabe aproveitar a vida. E acabo como sempre destruindo sua família, que tentou um dia conscientizar vocês de não fazer essas roubadas. Se você já entrou para o mundo obscuro, tá fudido sem nada. Se você se meteu em confusão, use a cabeça e resolva essa parada, meu irmão. Se você resolver, sairá liberto. Se você não resolver, não é o todo esperto. Meu papel aqui no rap é alertar, levar informação. E o que eu falo não é brincadeira, largue seu oitão, meu irmão. Os manos tão na correria, se escondendo sem parar. O crime é o crime, eu não posso negar. Meu papel aqui no rap é alertar, levar informação. E o que eu falo não é brincadeira, largue seu oitão, meu irmão. Os manos tão na correria, se escondendo sem parar. O crime é o crime, eu não posso negar. Eu tô chegando na quebrada pra resolver essa parada que ainda pode acabar com você. Pode crer, meu irmão, estou falando isso pra você viver mais tempo. Fica perto de seus amigos por um momento. Eu sei que é ruim viver assim, quando não se tem dinheiro, nenhum trocado. São poucos manos que estão do seu lado. E tudo que eu falo aqui não é motivo pra rir. Os manos tão bem loucos só patifaria. Já tem mano no caminho errado por falta de conselho. E não é fácil aconselhar, os loucos tão no desespero. Já tem viciado roubando dos próprios pais, porque na rua são tratados como animais. Mas eu não penso assim, cada um tem um destino pra seguir a sua vida. Pode crer, viver aqui não é fácil. Os homens tão bem loucos toda hora rondando no pedaço. Os caras tão no mundo das drogas e das armas, que é uma jogada macabra. O dia vai passando e a violência aumentando. Os manos tão bem loucos se suicidando. A violência faz o mal, eu sei, não é fácil viver. Tem que saber se proteger. O mundo do criminoso é escuro, e um caminho certo para mim eu procuro. Meu papel aqui no rap é alertar, levar informação. E o que eu falo não é brincadeira, largue seu oitão, meu irmão. Os manos tão na correria, se escondendo sem parar. O crime é o crime, eu não posso negar. Meu papel aqui no rap é alertar, levar informação. E o que eu falo não é brincadeira, largue seu oitão, meu irmão. Os manos tão na correria, se escondendo sem parar. O crime é o crime, eu não posso negar. Meu papel aqui no rap é alertar, levar informação. E o que eu falo não é brincadeira, largue seu oitão, meu irmão. Os manos tão na correria, se escondendo sem parar. O crime é o crime, eu não posso negar. Meu papel aqui no rap é alertar, levar informação. E o que eu falo não é brincadeira, largue seu oitão, meu irmão. Os manos tão na correria, se escondendo sem parar. O crime é o crime, eu não posso negar. Eu não posso negar, eu não posso negar. Eu não posso negar, eu não posso negar. Eu não posso negar.